tentar pressionar, como aconteceu agora com o Google, que ia, sem nem ser intimado, né? Intimado, já tá derrubando os vídeos, já tá desmonetizando as contas de Ítalo Santos. É isso, é dessa forma sim que deve acontecer. É isso mesmo. 7h26 da manhã, Itabuna, voltamos já, hein? Porque a gente aqui em Salvador permanece ao vivo até 8 horas da manhã. E tem mais gente participando. Luiz Alexandre aí tá querendo falar com o Tia Gabi. Bom dia, Wanderson. Bom dia, Tia Gabi. Bom dia, Morena. Aqui é Luiz Alexandre do Ingui. Tia Gabi, me diga se a senhora pode fazer uma gentileza aqui pro ouvinte há mais de 2 anos da rede. Ai, meu Deus. Vê se a senhora pode ver. Quando a senhora, a próxima vez que Vossa Senhoria for fazer seu pudim para um aniversário aí de Lelê, para algum evento que a senhora queira levar, teria a possibilidade de a senhora fazer 2 pudins e me dois? Segundo, minha mãe adora pudim. Queria ver se apelando pro lado sentimental para presentear minha mãe com pudim, a senhora poderia fazer essa gentileza para mim. Avalie aí, veja se você pode fazer essa concessão. Boa quinta-feira a todos, bom dia. E aí, Tia Gabi? E aí? Vou pensar. Ela vai, que ela tem um coração. Falou de mãe, o coração dela dá uma... Eu vou pensar. Dá uma amolecida. Eu não precisa dizer quando, ele também não vai saber. Você faz e não posta. Não tem que você não conseguir fazer pra ele. Não, Alexandre. Eu vou pensar, sério. Vou pensar, viu, Luiz? Torcedor do Vitória. Daqui a pouco tem a Renan Peralva aqui com tudo sobre esporte. Bahia negociando. Finalmente, hein? Bahia negociando com o goleiro, hein? A torcida não aguenta mais. Daqui a pouquinho tem a Renan Peralva. E falar também sobre... O Vitória, que tá aí pegando o Juventude, sábado no Barradão. Olha, Gabriel, aí falando sobre assalto na Ladeira do Carmo. Bom dia. Bom dia, pessoal do Resenha. Bom dia, Wanderson, Tia Gabi, Moreno. Infelizmente, tem mais ou menos 10 minutos que acabou de acontecer um assalto na Ladeira para quem tá indo pro Santo Antônio ali do Carmo e quem vai voltar para Sete Portas, tá certo? Aquela ladeira que vai fazer aquela descida. Acabou de ter um assalto ali, viu? Olha, tá então, hein, de manhã cedo, né, rapaz? Uma pessoa não tem paz pra sair de casa, pra trabalhar, pra pegar o ônibus, pra tá no carro, pra... Olha, vou te contar então, viu? Muito obrigado, Gabriel, aí, pela informação. Um assalto agora pela manhã na Ladeira do Carmo. Vamos falar com a polícia, tentar entender, ver se teve, né, alguma denúncia. E é importante, hein, gente, só que aproveitar pra falar sobre isso. Tá tão normal roubar celular, furtar celular, que as pessoas nem vão denunciar mais. Não precisa ir na delegacia, mas entra na internet, faz o boletim de ocorrência. Ontem, esse terceirizado da Embasa que foi preso foi por conta de uma denúncia de uma mulher de que teve o celular roubado por e ele. E compartilhou a localização do aparelho pra em polícia, tempo real para a polícia. Exatamente então a polícia isso. Conseguiu chegar até ele. Né? E é bom você ver também do seu celular, né? Muita coisa tem no YouTube, por exemplo, que é um canal onde você pode ver como mexer no seu celular. Você tem determinado aparelho e quase todos os aparelhos hoje têm essa condição de localização. Então você pode, se você, não sei como fazer, vai lá no YouTube e coloca como... localizar celular, marca tal, modelo tal. Como deixar localizador ativo de celular, né? Como travar a tela, como tem vários vídeos lá que você pode usar em benefício próprio para você se proteger aí justamente desse tipo de atitude aí de bandidos. Olha, Sofia Pereira, e criança retada. Bom dia, tia Gabi. Bom dia, tio Wanderson. Calma, Moreno. Tio Wanderson, o senhor tem cara de 31 anos mesmo, né? Quando eu senhor. Te inventei, eu achei. Aqui quem fala é Sofia Pereira. Tá vendo Sofia, aí, Sofia? Sofia, você é uma menina retada. Que coisa Sofia. É isso mesmo. O tio vai ensinar um ditado pra você, Sofia. Quem vê cara não vê a idade do coração. Não vê a certidão de nascimento. De nascimento. É, boa. Alô, Benjamin, tá indo pra escola, Benjamin. Tá atrasado, uma hora dessa tá atrasado, né, Benjamin? Bom dia, Dino, bom dia, mancara. Hoje o céu tá limpo, o trânsito tá 9:15. E Dindo, hoje vai ter lanche coletivo na minha escola, viu? Ah, coisa boa. Eu tô boa. Levando bolo de laranja que minha mãe faz muito bem, que viu? Que delícia. E faz mesmo, hoje viu? Hoje é quinta, quase sexta, viu, Dindo? Hoje é quinta, quase sexta, graças a Deus. Sabe o que foi que eu levei pro lanche coletivo de Lelê? Laranja. Banana. Aff, Maria, Gabriela Braga. Ela quando não quer também, ela não depois, quer. Depois vocês falam de mim, né? Fico não, só Gabriela observando. Braga, quando ela não quer e acabou. Eu só ai, observo. Gente, era mais prático. A gente escolhe o que é mais prático, né, pra levar. Uhum. Kaique Pereira também. Alô, Kaique Pereira, que tá aqui mandando 719-8868-8870, mensagem. Bom dia, tio Vamos. Bom dia, tia Gabi. Calma, Moreno. Tô muito triste porque quando você foi lá na academia, você conheceu a minha irmã e tirou foto com ela, mas no dia que eu não fui. Fiquei muito triste que eu não pude te conhecer. Ô, Kaique, eu vou marcar pra ela de novo, viu? Eu fui na academia levar Benjamin pra jiu-jitsu, rapaz. Aí quando tirei foto com a criançada toda. Ah, que massa. Eu já disse ontem, as crianças, ó. É uma... Oi, Gabriela Braga, não vá não, viu? Eu não. Belinha Muniz, muito bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, tia Gabi. Bom dia, tio Vanessa. Bom dia, Armando. Oi, Belinha. Gente, de vez em quando eu mando áudio pra vocês, só que é Helena que não bota, né, Helena? Agora é Ana. Daí, né? Então, eu queria falar uma coisa pra você. Eu ganhei no Interclass. Eu tô muito feliz por causa disso e agora eu tô rouca. Tanto que vibrou nesse jogo, não foi? Foi. O trânsito do Atlético. 300 por 8. Vamos aproveitar e voltar aqui agora pra Itabuna, lá, pessoal que tá acompanhando. Itarroca, em 7 horas e 32 minutinhos. É tipo uma gincana entre classes, isso, entre turmas. É. Tá bom. E geralmente do mesmo, tipo, oitava A, oitava B. Entendi. Oitava C, oitava D, né? Encontra o outro. Isso. É, só pra falar aqui com Tatiana sobre gasolina, o preço da gasolina baixou, foi? Alô, Tatiana, bom dia. E vamos deixar doido aqui, o áudio aqui embaixo, né? Bom dia, Resenha da Sete, bom dia a todos os ouvintes, aqui é a Tatiana. Essa semana eu tava falando aí que a gasolina baixou mais um tiquinho. Eu vim em alguns postos aqui de 5,89. Então a hora da gente completar o tanque é essa, que a gente já sabe, quando abaixa um pouquinho... Vai subir. E depois vai aumentar mais. É verdade, isso. É verdade. Então, sem assim, aviso prévio. Aproveitar nesse momento, encher o tanque... Porque quando tiver mais caro, em medida de protesto, todo mundo abastece o mínimo possível. Vamos que vamos, quintou. Quintou, hein? Tá, então, alerta pra você, gasolina mais baratinha, viu? 7h33 tem a nossa mensagem do dia, mas Moreno, rapidinho aqui, só Carlos Alberto, motorista por aplicativo, rodando por Salvador, atualizando o trânsito pra gente. Bom dia, Resenha das 7. Carlos Alberto, motorista de aplicativo. Passando para informar, Silveira Martins, sentido Saboeiro, tudo engarrafado. Começando desde o hospital e aquela faculdade que tem ali. Só a nível de informação. Bom dia para todos. Valeu, Carlos. Bom dia. Então, Silveira Martins, sentido Saboeiro ali engarrafado, começando ali do Hospital Roberto Santos, na Faculdade Baiana, até a descida da ladeira do Saboeiro, que vai chegar ali na Avenida Paralela. 7h34. Mensagem do dia. Hoje eu vou compartilhar a história de uma mulher, uma executiva, alta executiva de uma empresa, aquela bem atarefada, né? Que dá conta de muitas tarefas ali no seu dia a dia. E ela tinha nesse dia uma reunião muito importante. Aí para isso, como estava um pouco atrasada, né? Cheia de atividades, pediu um táxi porque durante o trânsito ali ela ia adiantando o lado dela fazendo uma coisa e outra. E assim o táxi chegou, a mulher entrou no táxi e foi lá. Foi logo preparando ali a sua reunião, pegou seu notebook, foi fazendo as suas anotações, pegou ali também um celular, mandava uma mensagem, voltava, anotava alguma coisa no caderninho e ali, bora motorista que eu tô atrasada, viu, pra essa reunião. E o motorista, não, eu tô fazendo o melhor que eu posso, mas o trânsito tá meio pesado. E ela ali no notebook e escrevia alguma coisa, falava de novo no celular, fazia outra anotação na caderneta e digitava no notebook até que o carro parou ali no engarrafamento. E a mulher disse, eu vou me atrasar se ficar desse jeito. Moça, eu vou descer aqui mesmo. E o motorista, calma, moça, calma. Ela desceu do táxi e foi correndo para a reunião. Quando chegou na empresa, olhou para um lado, olhou para o outro e disse, cadê meu celular? Esqueci no táxi. Aí endoidou. Pegou um telefone celular emprestado e aí foi tentando, olha, mandando mensagem para uma pessoa, mandando mensagem para outra pessoa para tentar localizar o táxi para receber de volta o seu celular. E aí, mandando mensagem, conseguiu falar com alguém de uma empresa de táxi e falou tudo direitinho. O motorista é assim, o carro é assim, assim, assado. O pessoal, ah, já sabemos quem é. Peraí, ele vai aí deixar o seu celular e vai falar com a senhora. E aí ela desceu e esperou o táxi chegar. Quando o táxi chegou, o motorista estava com o celular na mão e ela ficou bastante aliviada. O motorista disse para ela, moça, tá aqui o seu celular, mas eu fiquei muito mais preocupado, foi com seu filho, que a senhora esqueceu aqui também, dentro do táxi. Meu Deus. Esse aí pegou pesado, hein, Moreno, hoje. A gente, às vezes, tá dando importância pras coisas erradas no dia a dia da gente, não tá, não? Eu mesmo já fiz uma maluquice parecida com essa, viu? Cheguei no trabalho, quando eu olhei pra trás, tava minha filha sentada no banco de trás do carro que eu esqueci de levar pra escola. Ela era pequenininha, não sabia dizer nada e ficou lá caladinha, né? Passeando de carro com o papai. E celular é algo que tem roubado bastante a nossa atenção, né? O nosso tempo, a nossa atenção. Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso daqui. E a gente tá dando importância, às vezes, pra coisa errada, né? Você vê aí, ó. A cabeça tava tão agoniada que a mulher esqueceu do celular e nem lembrava que tinha levado o filho também pra ir levar pra escola. E aí, como é que tá o seu dia a dia? Tá nessa correria também, na maluquice? Você tá esquecendo das coisas mais importantes e dando valor àquilo que nem é tão importante assim? Que tem, claro, a sua importância dentro do dia a dia, mas a gente não pode sobrepor aquilo que realmente é valioso pra gente. Então, fica a nossa mensagem do dia hoje pra nossa reflexão, hein? Será que você não tá esquecendo coisas importantes e muito aficionado naquilo que é passageiro? Então, hein, pra você pensar um pouquinho na sua caminhada, pensar no seu dia a dia, pensar no que é que tá te movimentando e o que é que tá tirando a sua atenção, viu? Porque a atenção hoje vale ouro, viu? E tá todo mundo pagando caro por sua atenção, mas você quer dar atenção pra quê e por quê? Não é? Você é bombardeado hoje pelas redes sociais, pela internet, pelo rádio, pela tele. A gente quer a sua atenção. A gente aqui do Resenha das Sete quer a sua atenção no todo dia. Né? O pessoal da TV quer, da internet quer, tá tudo bem. Mas você tem que entender a hora que você quer dar atenção pra você, pra sua casa, pra sua família, pra sua vida, pra o celular também. Cuidado! Cuidado! É a importância do equilíbrio, né? Eu falo muito sobre isso na minha terapia. Toda semana, hoje tem, inclusive. Toda semana eu falo e escuto da minha psicóloga isso, né? É importante da gente saber equilibrar tudo na nossa vida, né? Você, no meu caso, eu sou mãe, eu sou jornalista, eu sou esposa, eu sou filha, né? Então, assim, eu cumpro várias funções, né, na minha vida. E não dá pra gente ficar só em uma função. Não dá pra você só ser jornalista. Não dá pra você ser só mãe. Não dá pra você ser só filha. Você precisa saber equilibrar isso, porque senão você, ó, fica doido também, né? Surta mesmo, porque chega uma hora que você precisa do seu momento de descanso, você precisa do seu momento de lazer. Ontem eu postei nas minhas redes sociais, Wanderson, não sei se você viu, meu momento terapêutico em casa com o Lelê pintando. Eu vi. Bobby Goods. Bob Goods. Ali especificamente não é Bob Goods, é mais um livrinho de pintura, porque também a gente tem vários. Isso é mais barato, inclusive, né? Não sei. Tá na mesma faixa. Esses famosos aí fica tudo caro. E logo, aí, né? É isso, você precisa desses momentos, deixar o telefone de lado, deixar a internet de lado, deixar mesmo as obrigações, as responsabilidades de lado um pouco, pra viver um momento seu, né? Porque isso vai fazer com que sua vida fique mais leve, sem tanta pressão, sem tanta preocupação. Você precisa desse momento seu pra poder seguir em frente e focar no que realmente é importante, como disse Moreno, não esquecer do filho, né? Que, na minha opinião, tem que ser uma das prioridades. Né? 7:39, com certeza mais do que absoluta, hein, Gabriela Braga? Atenção, hein? Fiação pegando fogo agora na Saramandaia, né, Gabi? Pois é, a gente recebeu imagens aqui, tá até no nosso YouTube, se você puder acessar lá. A fiação de um poste pegou fogo na manhã de hoje, na subida da ladeira, sentido Val, em Saramandaia. As imagens, né, que a gente recebeu aí mostram as chamas atingindo toda a fiação com alguns cabos caídos sobre um carro. Há suspeita de que os fios sejam de internet, mas ainda não é, a gente não sabe dizer ainda se o fornecimento de energia foi afetado na região. A gente está aguardando informações oficiais aí da Coelba e Corpo de Bombeiros. Por enquanto, a gente tem essas informações aí desse poste pegando fogo, então, na ladeira sentido Val, em Saramandaia. Quem mais participando com a gente aqui agora? Vamos lá, Léo. Ó, Léo, achou o quê aí? Léo, o que ele achou? Você cantando, Moreno. Bota aí, Léo. Bom dia, bancada. Ah, Léo, Calma, Moreno. Acabei de acessar aqui o YouTube e encontrei você cantando. Eu? Olha aí. Cadê o link? Ele não mandou, não, foi? Ô, Léo, você não manda o link pra gente ver também? Eu cantando? Acha o link e manda pra cá, viu? Moreno cantando no YouTube. Ele vai procurar, mas tenha calma, Moreno, tenha calma. Não, eu achei a mensagem de Léo aqui. E tem procurando. Um link? Não. Manda o link pra cá enquanto... Baratinho, isso é baratinho. Enquanto isso, tem esporte aqui agora no Resenha. Resenha das Sete, no campo. Raina Peralva já tá por aqui para falar sobre esporte, a notícia mais aguardada e esperada pela torcida do Bahia. Bom dia, Raina. Bom dia, Wanderson, Tia Gabi, Moreno. Bom dia. Toda a galera que tá acompanhando a gente. Rapaz, tem uma grande dúvida que se esse goleiro chega para ser titular mesmo, né? Ah, não. Só para você saber, é o João Paulo, goleiro do Santos. E acabou se lesionando no ano passado e perdeu o espaço para o Brazão, que está fazendo um grande campeonato brasileiro. Até por isso ele não voltou, né? Não voltou à titularidade na equipe do Santos. O João Paulo está insatisfeito com a reserva, porque é um goleiro que não é para ser reserva realmente, tem uma qualidade para jogar Série A. E ele recebeu a proposta de um time turco, futebol turco. Só que o staff dele, né, divulgou, o staff que eu falo são os empresários, né, o agente, disse que ele não tá querendo fazer essa mudança de estilo de vida, né? Sair do Brasil e ir com a família pra Europa, justamente pra Turquia, é uma decisão difícil de ser tomada, né? Levar toda a família pra lá vai mudar muito. Então ele quer permanecer no Brasil, mas não quer continuar no Santos, porque tá insatisfeito com a reserva. Aí o Bahia fez uma proposta pra fazer esse movimento, contratação por empréstimo, do jogador de 30 anos lá do Santos, goleiro, tá uma idade boa pra goleiro, né? Amadurece, é o ápice ali do quantos anos? 30 anos. É o ápice do goleiro ali, né? Depois dos 30 ele tá amadurecido, já errou muito, já aprendeu bastante. Então, é um cara que chega. Eu acho que ele chega e pode ser titular justamente pelo momento que o Bahia tá vivendo na posição. Mas é o cara que, se falhar daqui a dois jogos, vai ter a mesma pressão em cima dele que vinha tendo dos outros goleiros, sabe? Uhum. Não é aquela unanimidade da posição. Tem muita gente que tá cornetando, tem outras pessoas citando, falando que é um goleiro melhor do que os que tem aqui, mas não é aquela, tipo assim, pô, esse é o goleiro que o Bahia precisa. Então, sabe? Na sua opinião, o Bahia não deveria contratar, não deveria trazer, esperar para trazer alguém que seria, entre aspas, unanimidade, tipo, é o cara que vem pra assumir ali a titularidade? Eu acho que, pela condição de contrato, que é um contrato de empréstimo, com opção de compra no final, lá, se ele bater todas as metas, eu acho que é ok. Tem que contratar por conta do contexto que o Bahia vai vivendo, de que é inseguro tanto o Danilo Fernandes, como o Marcos Felipe, como o Ronaldo. Os três não estão seguros por conta do que está vivendo de ambiente, e a torcida não tem segurança neles. Então acho que é um movimento bom, porque é um goleiro, para mim, de mesmo nível de Marcos Felipe ali, mas deve estar mais confiante, sabe? Está sem ritmo de jogo, mas está mais confiante, porque ele não está vivendo o ambiente que o Bahia está vivendo hoje. Entendeu? Mas não acho um grande goleiro. É a minha opinião pessoal, tá, gente? Você pode ter uma opinião diferente de mim. Tá, então, né? Bora aguardar, o Bahia tá negociando, daqui, Rainan trazendo detalhes, né, sobre esse nome aí, 30 anos, tá na... E eu acho, olhando pelo lado dele, do João Paulo, é um time super viável pra ele aceitar, né? Porque ele tá insatisfeito com a reserva. Ele não quis ir pra Turquia, não tá, outros times do Brasil estão mais seguros com seus goleiros. Ele chegando no Bahia, que é um time que tá numa crescente incrível, que tá no G4, tá disputando ainda a Copa do Brasil, sabe? Ele vai poder jogar todas as competições, menos a Copa do Nordeste, e ele vê que, olha, nenhum goleiro tá bem lá, eu posso ser o titular realmente. Exatamente isso. Eu posso ali beliscar meu espaço e ali me firmar como goleiro titular do Bahia. E o Vitória, Renan? E se ele fizer uma grande campanha, pode ser o titular do ano que vem. O Bahia esquece a contratação de goleiro, isso. Ele ser o goleiro da Libertadores o ano que vem. Então, pra ele... Mas o Bahia tá na Libertadores ano que vem? O Bahia tá no G4, pô. Hoje, se terminasse agora, não, estaria. Não. Eu não entendo das regras. Não. Eu não entendo bem das regras. Eu, porque ele falou assim, uma certeza, eu fiquei na dúvida. Pô. Vai ser goleiro da Libertadores ano que vem, eu falei, tem alguma condição, tipo, o Bahia ganhou o Baiano, foi? Sim, você tem Bahia ganhou o Baiano? Ganhou o Baiano. Aí eu pensei, se tinha mudado a regra, ganhou o Baiano, vai pra Libertadores, não vai não. Você tem razão, tá, em perguntar. Não, mas a gente pensa, como a gente torce pros times baianos... Baianos, eu também tô torcendo por isso. Pro Bahia manter a campanha ali, ficar pelo menos no G6. Concordo com você. Não, eu quero que entenda, porque eu pensei, se houver que mudou a regra, eu não sei. Bahia sim, Rainan, diga aí. Não, então o Bahia não tá na Libertadores ainda, mas vai tá lá. Essa conversa aí. É isso aí, Anderson Nascimento. Bora, Bahia! Ficou falso. Gente, eu nunca vi um Bora Bahia tão falso na minha vida. Mais verdadeiro que nota de 30. Deus do céu. Vamos falar do outro time da gente aqui? Bora Vitória. Bora. Bora Vitória não, pô. Bora Bahia, Vitória é outra coisa. Não, bora... Bora. Vamos lá. O Vitória tem uma boa notícia, mas também tem uma notícia ruim. Ah, começa com a ruim logo, vá. Com a ruim? É. Rubem Ismael, novo reforço do Vitória. Poxa. Se machucou e teve que passar por uma cirurgia. Afe Maria. O cara só jogou 17 minutos. Esse time tá zicado, velho. Ele entrou no segundo tempo ali contra o Palmeiras. Meu irmão, esse time tá zicado demais. E se lesionou nos treinamentos, fez uma cirurgia. O Vitória não divulgou quanto tempo de recuperação ele vai ter, mas como é um procedimento cirúrgico, não é por agora que ele vai voltar, né? Então, é uma baixa que o Vitória tem, mas tem um reforço. O PP, que já pegou 4 jogos de suspensão pelo STJD, conseguiu reverter a pena numa multa. O Vitória pagou a multa de R$70 mil e ele vai poder entrar em campo. Ele que, por 2 jogos, foi utilizado como titular, né? Naquela trinca de volantes que o Vitória tinha colocado. O PP com o Baralhas e o Ronald. Então, foram os 2 jogos que o Vitória jogou melhor e aí depois ele teve essa pena. Agora ele volta e o técnico Fábio Carille vai poder colocar em prática essa situação. Agora o Vitória, é engraçado, tem coisas que só acontecem com o Vitória, né, gente? É. Demorou tanto tempo pra conseguir achar um lateral esquerdo. Aí o Ramon foi contratado. Na semana que o Ramon é contratado, o Cáceres se machuca, vai ficar um tempo afastado. E o Claudinho, que é o substituto natural, não. O Cáceres se machucou, mas tem o Claudinho, que tem qualidade. Aí o Claudinho tem uma entorse no tornozelo e fica fora também. O Vitória fica sem os 2 laterais, acha o lateral esquerdo finalmente. E aí agora, quando o PP volta, perde o Rubens Ismael. É complicado, mas espero que o Carille consiga achar as soluções dentro do elenco. E tá com promoção, Vitória, pra sábado, viu? Você vai? Tá com promoção pra quem quiser ir, viu? Benjamin tá doido pra ir. Vai pelo sobrinho. Eu acho que eu vou pra levar Benjamin. Tô pensando nisso, porque tá, né? A partir de 30 conto pra quem é sócio pode levar. E aí tá assim, então a disputa agora. Todo sócio agora... Manda seu link pra poder... Porque tem um prêmio aí pra quem levar mais pessoas, pra pagando menos. Tá sabendo muito do Vitória, né? Não, o Bahia lançou promoção pra o próximo jogo, algum jogo aí? É por isso. Eu tô sabendo do Vitória que tem que ter a promoção. Tem promoção, sim, de camarote. Toda hora aparece lá. Camarote, jogo tal, X, é um preço X. Tá bom então. Você quer criar uma narrativa que não existe, mano. O Palmeiras dele joga hoje na Libertadores, né? Isso. Ah, é verdade. 9:30 da noite. E seja o que Deus quiser. O Flamengo venceu ontem, 1-0, gol do Bruno Henrique. Ah, é um absurdo, né, velho? Bruno Henrique tá decidindo o jogo, sendo investigado por aquela situação das bets, né? Que tem mensagem dele confirmando que ia fazer a parada. Eu acho meio estranho, mas ok. O Flamengo tá aproveitando enquanto pode o Bruno Henrique. Ele tá sendo decisivo, fez 1-0, gol de cabeça ontem em cima do Internacional, jogo de volta. Vai ser na casa do Inter. Agora, bora esperar, obviamente, a investigação. Mas um cara, né, que é profissional do Flamengo que ganha uma fortuna se envolver nessas coisas é muito doido, né, velho? Que vergonha, né, menino? 7h49, valeu, Rainão, até amanhã. Valeu, gente, um abraço. Maria no trânsito. Oferecimento Clínica Santa Helena, excelência em saúde ocupacional. Clínica Santa Helena também em Salvador no 36227552, ligue. E bota fora Pro Home Colchões. Tem o conjunto Queen Ocean Premium, box mais colchão. 3.990. Aproveite. Alô, Rafael Marques, bom dia. Fala, Wanderson, muito bom dia para você, Gabriela Moreno e, claro, você ligadinho aqui no Resenha. Olha, trânsito ainda carregado na BR-324 entre Porto Seco e a Jaqueira do Carneiro, sentido acesso norte. Tinha carro quebrado na região, ainda tem reflexos no trecho, também no túnel ligação Lobato-Pirajá. Se você está na suburbana, siga por esse caminho no sentido calçada. Mas agora não vale mais a pena desviar pela São Martim, tem lentidão na saída do Largo do Tanque até a aproximação ao Curuzu. Se você vai para Cidade Baixa e já passou por esse trecho da BR, pegue a Via Expressa. Já você que está no sul do estado, o trânsito mais intenso agora para quem sai da região sul de Ilhéus, pega a Avenida Tancredo Neves em direção ao Pontal. Também retenção na chegada ao Teotônio Vilela. O mês gamer Tim Ultra Fibra chegou com uma ultra oferta. Tenha 700 mega por R$119,99 ao mês no débito automático. Bahia FM ligado em você. Valeu, Rafael, 7:51. Um acidente agora também no Campo Grande, né, Gabi? É, na verdade, Wanderson, pelas imagens que a gente recebeu aqui, é no final ali do Vale do Canela, para quem vai pegar a Avenida Contorno. Ali na descida da Avenida Contorno, pouco antes ali que tem um viaduto. Um túnel. 2 de julho? Não, vá. Não, Vale do Canela, sentido Contorno. No finalzinho ali já, próximo a um posto de gasolina que tem ali na região, teve um atropelamento ali. A gente recebeu imagens de um carro vermelho que está batido na frente e, infelizmente, a gente percebe que tem uma pessoa caída na via. Não sei, uma vítima realmente parece que está muito grave. Aparentemente, não sei, viu? Não sei, mas situação então complicada no trânsito ali na região por causa aí desse atropelamento no final da via ali do Vale do Canela no sentido Contorno. Então, para você acompanhando a gente, acompanhando aqui o Resenha das Sete, se puder, evita aquela região. Parece que tá coberto, né, Gabi? É. Parece que é um corpo, na verdade, né? Vítima desse atropelamento no Vale do Canela, aqui em Salvador. É, engarrafa nos dois sentidos, viu, Wanderson? Tanto para quem vem da Contorno para pegar o Canela, o Vale do Canela, e para quem tá no Vale do Canela sentido Contorno, tá enfrentando o congestionamento aí por causa desse acidente. Hora da fofoca! 7:52. Zé Virgínia parece que voltou com Zé Mioto, que perdeu foi Felipe. Ana Fonseca com o Castela Virgínia. E embolou tudo aí. Agora, Danilo. Lucas Mascarenhas, bom dia. Bom dia. Tem mais um integrante aí nesse grande trisal. Brincadeira, não é trisal não, viu, gente? Tava os rumores aí de que Zé Felipe tava com a Ana Castela nos Estados Unidos, mas agora... Não, rumores não, ele tava com ela lá. Ele tava, de meio que ele tava a mais, né? Só não sabemos o que... qual o grau de relação. Estavam fazendo juntos. Exatamente, né? Só que agora parece que Ana Castela voltou com Gustavo Mioto pela quarta vez. Tudo foi vazado aí pela irmã da Ana. Essa suspirada de Gabi. Foi vazado aí pela irmã da Ana, que tava fazendo uma transmissão ao vivo no Instagram. E deixou a galeria dela de fotos ali aberta no celular. E tinha umas fotos ali nas partes recentes de Ana Castela e Gustavo Mioto abraçados na frente de um espelho da academia. Os fãs que já acompanham Ana Castela aí durante muito tempo, né, viram que a academia é a mesma do condomínio dela, que ela já tinha postado outras fotos. E aí, juntando um ponto ele com o outro... Ele foi lá na casa dela. Exatamente, né? Malhar. E acabaram tirando a foto juntos, abraçados na frente do espelho, né? E aumentou os rumores aí de que eles reataram após 3 términos, né? Seria a quarta vez, Seria então. A quarta vez que eles estão voltando aí. Se tem amor, tá tudo em paz. E ter vontade... E tem paciência também, paciência, né? Paciência, né? Os fãs também tem que ter. Eu conheço gente que foi assim. Mentira, não conheço nada. Conhece, você conhece. Quem? Léo Santana e Lori Prota. Foi? Tiveram vários. Eles só pararam de acabar depois que engravidou de Liz. Foi. Que Lori engravidou de Liz. Ah, foi? Foi. Eles iam e voltavam toda hora? Era assim. Lori Danadinho, Léo Danadinho e Lori Danadinha, não sabia não. Será que era isso, hein? Um queria ter filho, outro não. E aí, quando agora vai... Chegaram no momento... Pelo que eu vejo, né? Pelo que ela falou, né? Em algumas entrevistas, acho que era a imaturidade mesmo, assim, dos dois, né? Eram jovens, enfim. E aí, acho que quando veio a gravidez, eles entenderam que a importância da família, né? Eu lembro que Carla Pérez veio dar uma palestra pros dois. Vocês lembram disso? Do negócio que veio falar? Carla Pérez e Xande veio dar uma palestra. Porque eles estão... É uma situação bem parecida, né? Ela é dançarina, ele cantou de pagode. Estão juntos há muito tempo. E aí, Carla e Xande foi que me intermediaram ali. Essa questão dessas idas e voltas, né, do casal. Mudando de assunto aqui rapidinho, vocês viram que Felca vai pro Altas Horas, Wanderson? Não, vai estar lá? Vai. Já gravou. Não sei se vai ao ar nesse sábado. Mas ele já gravou com o Serginho. E agora eu tô acompanhando também no Twitter, principalmente, né, no X agora, um movimento para tentar criminalizar eles, né? Ai, gente. Tá, é claro, sabe? Né? Quem se sente ameaçado faz isso. Uhum. Tá esse movimento lá no X. Eu vi hoje pela manhã, inclusive. Enfim. Ô, Lucas, como é que vai ser essa festa de Bruna Marquezine, hein? Você sabe? Eu não vou poder ir, velho. Não tô sabendo não dos detalhes. Ela me... assim. Ah, não tá divulgado não? Rapaz, eu tô vendo umas coisas aí que vai ser uma festa grande. É numa ilha particular. É? É. A gente vai chegar... Eu fico... Ana tá chegando agora, gente. A coitada, ela olha assim, fica com as caras e bocas assim, tipo... Ela fica, será que ele tá falando a verdade? É. Mas é, vai ser... É porque a gente não vai poder levar celular, babá, aquela coisa, qualquer coisa. Sim, festa, de sempre, né? Que a gente vai assim. Só que nesse caso é numa ilha particular, então o transfer é de helicóptero. É massa. É tipo aquele de Neymar. Já viram aquele de Neymar? Não. Gigantão, de 14 lugares? Não. É daquele. Mas não vai ser tranquilo, não vai ser nada demais não. Só coisa de sempre, não levar celular, não, né? Sei o que lá. Entendi. Tá. Shows e tal. É, Zé Felipe não vai. Virgínia não deve ir também. E o ex dela? Vai. Não é ex. O Guilherme. O que é do... É, da família. Você falou Zé Felipe. Que é irmão, é cunhado. Ela não vai chamar o cunhado. É, quem deve ir é o novo afé de Bruna, né? Quem é? Danilo Mesquita. Quem é? Baiano. Ator baiano. Ai, meu Deus. Daqui do Cabula, amigo meu. Vou dizer. Novela da Globo. Não tem a confirmação, mas tá rolando alguma coisa ali. E vem cá. Vamos esse lá. Afastamento aí de Fê Paz Leme com Giovana. Com Giovana Hilbeck, né? Então, elas tinham um podcast, né? Sim, eu adorava o podcast delas. Inclusive a Fernanda Paz Leme. É quem? Mega bom. Quem? Quem? De Fê Paz Leme com Giovana. Tinha uns lances aqui, ó. Calientes. Tá vendo? Eu e meu amigo aqui, vamos pôr no sério juntos de... De Mark. Zine. É. Se, tá, se eles estão tendo caso, se tá com meu amigo, eu tenho que estar junto. Eu tenho que estar junto. Então, né? Era ela um podcast de entrevistas, né? E do nada acabou, né? Terminou o podcast, terminou a amizade, terminou tudo. E a suposição da vez, né? De acordo com a Gabi Cabrini, é que o próprio podcast ajudou no fim da amizade. Ah, foi? Por conta de questões comerciais, né? Começou ali com aquela coisa da tabela de merchan, uma tinha um preço diferente da outra pra poder anunciar. Quando envolve dinheiro, né? Não, e ela já tinha uma treta por causa de Bruno Gagliasso, né? Porque Bruno era um dos melhores amigos de Fernanda. É. E aí parece que quando começou a namorar, a ficar com Giovana, ele meio que excluiu Fernanda da vida dele. Foi tipo um pedido dela, né? Uma coisa assim. É. Foi uma e treta. Aí a Fernanda também sentiu... Tá vendo sentiu, que eu tô sabendo da sua fala? A Fernanda também sentiu que a Giovana Hilbeck não tava mais comemorando as conquistas dela, do jeito que uma amiga deve comemorar. E também percebeu que o afilhado, né? Que é filho de Giovana com Bruno, tava esfriando a relação com ela. Daquela coisa de não responder e não sei o quê. E aí encerrou a amizade, né? Inclusive... nessa época que era todo mundo amigo, ela chegou a comprar um apartamento. Nessa época que era todo mundo amigo. Ela chegou a comprar um apartamento aqui em Salvador, do lado, né, no casa. Mesmo condomínio, do lado da casa que Bruno comprou. E aí depois que terminou a amizade, Bruno vendeu e ela tá tentando aqui vender em Salvador, até hoje. É. A casa dela no Carmo? É, ela tá tentando vender. É? Quanto é? Passou não tanto tempo construindo ainda. Né? Eu sei que ela bota pra alugar, né? Anos construindo. É linda a casa, é linda. Deve ser bonita, a vista milhões ali. Não é milhões ali, né? Eu não compraria. Gabi, você já viu o apartamento? Eu já vi. A vista tem atrás, a casa. Já a vi. Maria, ali vale a pena demais. A parte ruim deve ser chegada, saída, evento. Que tudo. Eu não compraria de jeito nenhum ali aquela casa. É ruim porque você não tem onde parar carro. Mas a casa é linda não, demais. A casa é bonita, modo... mas se fosse em outro lugar... E aquela vista ali, Gabi? Não, mesmo assim. Ah, eu compraria. Se eu tivesse dinheiro, eu se comprava aceitar, no Governador da Vitória com a vista pra Bahia de Todos os Santos. Se ela aceitar ticket de refeição, a gente conversa. Só depende dela. E pra terminar, Dança dos Famosos? Lucas Leto, ele disse que só entrou depois de consultar ali a amiga dele, Alice Wegman, que os dois estão juntos no Vale Tudo, né? Porque ele tava apreensivo, né? Como é que vai as gravações da novela, as gravações do Dança dos Famosos. Tinha que entrar já ensaiando no dia que ele aceitasse o convite. E aí foi ela que convenceu, disse que a exposição era boa, que o personagem dele tá em alta. E inclusive tem ali uma questão de talvez um romance com Álvaro, viu? Que é do mesmo grupo dele. Na Dança vida dos real famosos, ou na novela? Na vida real. Lucas e Álvaro? Lucas e Álvaro. Eu vi os dois ali deitados. Teve essa aí, né? E aí o Álvaro... Vou perguntar também, meu amigo. Vou perguntar aquele agora, que é aqui de Pernambués. Essa galera toda eu vou perguntar logo. Vou trazer fontes pra Lucas amanhã. Álvaro foi questionado sobre isso num vídeo aí que foi no Instagram do Domingão. Ele disse que pra ele se apaixonar por alguém é muito fácil, que só precisa a pessoa dar um pouquinho de corda que ele já se apaixona. Mas o Lucas falou que é pra torcer pela equipe. Não tem essa de casal, não. Deixa de fofoca, Lucas Mascarenhas. Até amanhã. Tchau, Gabriela Braga. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, sexta-feira. Lucas. Tchau, até amanhã. Tchau, Moreno. Sextou, amanhã tamo junto aqui. Graças a Deus que amanhã é sexta-feira. Amo meu trabalho, amo. Mas quero... Eu nem sei se vou trabalhar sábado, que isso vai. Ah, mentira. Eu tô de plantão e você também. Afe Maria, pra que falar isso agora, Gabriela Braga? Estamos juntos. Não precisava saber disso neste momento, então você é isso. Você perguntou, eu respondi. Vou trabalhar amanhã e sábado também. Bora fazer um resenha especial sábado? Não, Gabriela Braga. Até mais tarde, até 11h45, meu povo no Bahia, meu dia comigo, André Silva. Resenha das 7, oferecimento Grupo Bosque da Paz. Na despedida, uma celebração da vida. Com Vital Vantagens da Vitalmed, você tem descontos em todo o Brasil. Acesse vitalmed.com.br. Meg Oftalmodei, excelência e tecnologia para sua visão. Agende no 3617-9090. Você ouviu Resenha das 7, Bahia FM, com Wanderson Nascimento. Agora na Bahia FM. Bahia! É você ligado no tempo e na temperatura. Sol aberto em alguns pontos, nublado em outros. Enquanto isso, o calorzinho deve aumentar ao longo do dia. A previsão aponta tempo firme, baixa possibilidade de chuva, mas o vento está presente. Até o meio-dia, o calor deve chegar perto dos 27 graus. Chegou a nova Ford Transit, a escolha inteligente para o seu negócio. Conheça as versões furgão, minibus, vidrada, chassi e elétrica. Acesse ford.com.br. Da Vaca, há mais de 30 anos, levando o melhor em laticínios para a sua casa. Só dá ela. Oportunidade de ouro. Olá, você que está procurando emprego. Temos vagas no campo, em casas de família, trabalho de domingo a domingo, sem alimentação. É um absurdo, né? Isso é trabalho escravo. Ele ainda existe e é crime. Muitas vezes vem disfarçado de uma ótima proposta de emprego com falsas promessas de benefícios. Se desconfiar, diz que sim e faça uma denúncia anônima. Bahia, governo do estado presente. Dignidade pra gente. Uma joia que expressa o sentimento. Torna especial qualquer momento. Brandão Joias. Ouro, prata ou folheado. E o relógio que combina, Brandão. Uma joia com amor e no abraço e fascina. Brandão Joias, pra quem gosta e sabe o que é bom. Instagram, a maior revendedora de joias da Bahia. Atenção Salvador, agora sua empresa pode contar com o melhor serviço de saúde ocupacional da Bahia, a Clínica Santa Helena. Com mais de 30 anos de tradição, a Santa Helena é líder em saúde ocupacional, gestão de saúde corporativa e cuidado com o trabalhador, realizando todos os exames ocupacionais num só lugar, além da convocação de periódicos e emissão de documentos técnicos. Ligue 3622-7552 ou acesse soconecta.com.br. Santa Helena Saúde Ocupacional, agora também em Salvador. RT Doutora Vanessa Ferreira, CRMBA 21443, RQE 13928. Prepare-se para discutir os novos caminhos para a inovação e produtividade. Vem aí a 16ª edição do Agenda Bahia, com o tema Bahia Produtiva 2030, destravando o futuro agora. Dia 20 de agosto, das 8h30 às 13h30, na sede da FIEB em Salvador. Inscrições gratuitas pelo Simpla. Realização Jornal Correio. Esse sucesso você ouve na Bahia FM. Quem nunca disse nunca recaiu com ex? Quem nunca disse nunca e fez outra vez? Bahia FM, alegria todo dia. Meus amigos e minhas amigas, aqui é Danilo Ribeiro. Tô passando para convidar você para acompanhar o Globo Esporte na Rede Bahia. De segunda a sábado, depois do Bahia Meio-Dia, tem uma programação muito legal esperando por você. Cheiro! Cá, pai, vai perder as ofertas da Top Magazine, é? Aqui tá tudo barato, meu filho. Home Vitron, só R$109,90 mensais. E você tá achando que é só oferta boa? Aqui é entrega e montagem de graça, viu? Mesa Classic com 4 cadeiras, R$139,90 mensais. E não é só isso, não. Além desses produtos, você pode comprar a loja inteira em até 12 vezes sem juros. Top Magazine, a loja baiana de verdade. Venha para a Uninassal e faça a sua graduação presencial com condições especiais no mês do estudante. Antecipe o seu FGTS, quite as mensalidades do seu curso e ainda concorra a bolsas de até 100%. Saia na frente com o ensino focado na prática e ganhe um curso de inteligência artificial. Aproveite o mês do estudante Uninassal e inscreva-se em uninassal.edu.br. Uninassal, aprendizado por toda a vida. Olá, meu povo! Aqui é a Simone Mendes e eu estou junto com a Serena Energia para te dar uma dica que é sucesso. Sabia que se a sua empresa for uma das 100 primeiras a contratar a Serena, além de economizar 20% na conta de luz, você ganha um anúncio de rádio, como esse aqui na minha voz? Isso mesmo, eu e a Serena divulgando o seu negócio. Acesse serenaenergia.com, consulte o regulamento e coloque a sua energia no lugar certo. Serena, a energia da prosperidade. A turnê que encantou o Brasil chega agora na Bahia. Zeca Pagodinho com a sua turnê de 40 anos. Uma noite incrível. Aqui quem fala é Zeca Pagodinho. Revivendo grandes sucessos que fizeram e fazem parte do samba do Brasil. É bom demais. É ser humano. E a Bahia FM vai levar você e mais um amigo pra curtir esse show. Mande mensagem pro nosso WhatsApp com seu nome completo e bairro e concorra. Zeca Pagodinho, 40 anos, dia 23 de agosto, no Armazém Convention. Obrigado por esse carinho, obrigado por tudo. Bahia FM. Hora Certa Bahia FM, oferecimento Atacadão. Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. E a hora certa? 8:07. As ofertas arrasadoras estão rolando no Atacadão para você economizar de verdade. É a chance perfeita para abastecer o seu comércio ou a sua casa com preços imperdíveis. Uma variedade de preços baixos em todos os setores da loja. E você ainda pode pagar todas as suas compras com Pix, cartões de crédito e vales alimentação. E amanhã tem Super Sexta. Não perca! Ofertas arrasadoras Atacadão é até o dia 17 de agosto. Corra para economizar. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Tá rolando promoção na Marralo. É isso mesmo. Até 50% de desconto na troca de coleção. E as oportunidades são imperdíveis. Sabe aquela peça da Marralo que vivia te chamando na vitrine? Agora é a hora de levar com um super desconto. Tem camisas, bermudas, t-shirts, regatas e muito mais. Com preços que você nunca viu. Aproveite agora e passe na Marralo mais próxima. Porque estimo assim, com até 50% de desconto, é por tempo limitado. Vem! Pessoal, vamos falar agora sobre conta de energia. No mês de julho, alguns QR Codes PIX foram emitidos com falha, viu gente? A Neo Energia Coelba avisou os clientes que foram impactados sobre isso e enviou a segunda via corrigida. A mudança foi só no QR Code do PIX. Mas atenção, aproveitar aqui que quando você for pagar a sua conta de energia, você fica atento. Sempre confira se o valor exibido no QR Code ou no código de barras é o mesmo da fatura e se o beneficiário do pagamento é a Coelba, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Se você tiver alguma dúvida, a Neo Energia está disponível também pelo aplicativo Neo Energia SA. Pode ser pelo telefone 116 ou no WhatsApp. Anote aí 71-3370-6350. Se você preferir, ainda pode ir numa loja pertinho aí de você. Neo Energia Coelba, mais por você! Vamos juntos até 9 da manhã nessa quinta-feira. Todo mundo aqui ligado no Manhã. Manhã Total. Bahia FM. Participando, né? 71988688870. 71988688870. Você junto com a gente participando aqui pelo nosso WhatsApp. 71988688870. Ó, daqui a pouquinho tem oração com o Padre Avelino. Você aproveita, manda agora mesmo já aí pelo nosso WhatsApp a sua intenção de oração. Por quem que você quer rezar hoje, nessa quinta-feira, 14 de agosto? Tem qual é a intenção que você quer apresentar na nossa oração com o Padre Paulo? 8:30 da manhã. Vai ter história de vida também daqui a pouquinho. Moreno, tem história de vida? Tem. Daqui a pouquinho eu tô contando, hein? E quero contar a sua história também. Hoje eu vou estar contando a história do Rafael, contando um pouco do que ele tá passando, sendo estudante. Ele tá fazendo faculdade, ele vai contar um pouquinho da rotina dele. Já já abrindo o coração aqui, o Rafael contando a sua história. Você vai acompanhar junto comigo já já aqui no Manhã. E claro, tem muita música do jeito que você gosta. Manhã Total. Luan Santana e Léo Foguete. Luan City Festival São Paulo. Quero ouvir. Tem segunda intenção nesse não, não para não. No selinho do fim do beijo que cê insiste em me dar. Isso é coisa de quem quer amar. Cê me conheceu depois que eu deixei de ser dois e voltei a ser só um. Você não tem culpa, isso é um erro comum. Eu tava ali pra esquecer alguém. Cê tava ali pra encontrar alguém. Encontrou só que tem um porém. O coração que cê quer entrar tem dona. O te amo que cê quer escutar tem dona. Eu posso te emprestar o corpo porque ele ainda é meu. Mas o sentimento ela não me devolveu. O coração que você quer entrar tem dona. O te amo que você quer escutar tem dona. Eu posso te emprestar meu corpo porque ele ainda é meu. Mas o sentimento é depois que eu deixei de ser dois e voltei a ser só um. Você não tem culpa, isso é um erro comum. Eu tava ali pra esquecer alguém. Cê tava ali pra encontrar alguém. E encontrou só que tem um porém. Canta bem alto. O coração que cê quer entrar tem dona. O te amo que cê quer escutar tem dona. Eu posso te emprestar meu corpo porque ele ainda é meu. Mas o sentimento ela não me devolveu. O coração que você quer entrar tem o diabo. Eu posso te emprestar o corpo porque ele ainda é meu. Mas o sentimento ela não me devolveu. Ela não me devolveu. A gente até tenta seguir em frente, mas quando o coração já tem dono, a gente fica preso no passado. Quem gostou, joga a mão e faz barulho, vai. Muito obrigado, São Paulo! Alegria todo dia! É na Bahia! Bahia FM! A gente já se pega há tanto tempo que o nosso lance ficou bagunçado. História de quem tá solteiro, mas navio tem coração e cadeado. E nesse quase relacionamento a gente quase foi se apaixonando. A gente quase isso, a gente quase aquilo. Eu acho que é esse quase que está atrapalhando. E se o maior evento da cidade virasse um rolezão nós dois sozinhos? E Esquece os copos de gin que a gente vira. Vira sendo as taças de vinho. Pensa aí com carinho. Que hoje eu tô afim de arrancar um te amo da sua boca. Antes da gente ter se rompe e bater cama. E vai ter foto com textão é a coisa toda. Hoje a gente assume que se ama. Pra que adiar ser feliz? Se a gente já se deu tão bem. Aí você quer? Pois é, eu também. Hoje eu tô afim de arrancar o te amo da sua boca. Antes da gente ter se rompe e bater cama. E vai ter foto com textão é a coisa toda. Hoje a gente assume que se ama. Pra que adiar ser feliz? Se a gente já se deu tão bem. Aí você quer? Pois é, eu também. Bahia! A gente já se pega tanto tempo que o nosso lance ficou bagunçado. História de quem tá solteiro, mas na vida tem coração encadeado. E nesse quase relacionamento a gente quase foi se apaixonando. A gente quase isso, a gente quase aquilo. Eu acho que é esse quase que está atrapalhando. Se o maior evento da cidade virasse um rolezão nós dois sozinhos. E se os copos de gin que a gente vira, vira-se duas taças de vinho. Pensa aí com carinho. Que hoje eu tô afim de arrancar o te amo da sua boca. Antes da gente ter se rompe e bater cama. E bater foto com textão é a coisa toda. Hoje a gente assume que se ama. Pra que adiar ser feliz? Se a gente já se deu tão bem. Aí você quer? Pois é. Hoje eu tô afim de arrancar o te amo da sua boca. Antes da gente ter se rompe e bater cama. E bater foto com textão. A gente assume que se ama. Pra que adiar ser feliz? Se a gente já se deu tão bem. Aí você quer? Pois é, eu também. É Manhã Total na Bahia FM. 3 da manhã chega mensagem do nada. Não tem vergonha nessa sua cara lavada. Eu não sou cico pra essa sua palhaçada. Tem nem perigo de eu sair de madrugada. Eu tô cansado desse seu papo furado. Mas você sabe que ainda é meu ponto fraco. É que eu jurei por Deus e por que é mais sagrado. E ainda bem que eu tava de dedo cruzado. O que a carência faz? Te amo e você não presta. Cê acha mesmo que eu vou pra sua casa uma hora dessa? Cadê a noção? Cadê a localização? Te amo e você não presta. Cê acha mesmo que eu vou pra sua casa uma hora dessa? Cadê a noção? Cadê a localização? Mandou uma coisa, a emoção manda outra, né? A gente entende, Thierry. 8h20 da manhã, cadê a localização? Manda logo, mulher. Tadinha do rapaz. Já já tem a oração com o Padre Avelino, nossa corrente do bem, 8h30 da manhã, já já. Continua mandando sua intenção aqui no nosso WhatsApp, 988-688-870. Vamos falar de trânsito.

Você vai virar a esquina e vai achar alguém. Eu vou dobrar a rua e também vou achar. Por mais que você molhe ainda na minha mente, eu tô criando forças pra te despejar. Talvez você me esqueça amanhã beijando. Talvez eu só te esqueça aos 80 anos. Talvez a gente volte daqui uma semana. Ou a gente foi escola um pro outro pra aprender como se ama. Uma semana, ou a gente foi escola um pro outro pra aprender como se ama. Ou a gente foi escola um pro outro pra aprender como se ama. Alegria todo dia. Esse áudio, mas sempre eu gravo, eu apago. Quem nunca disse nunca recaiu com ex? Quem nunca disse nunca e fez outra vez? Meu erro é não ter vergonha dessa cara. Eu nunca não aguento ver ela na minha frente pelada. Quem nunca disse nunca recaiu com ex? Quem nunca disse nunca e fez outra vez? Ferraz, 8h29. Agora na Bahia FM, histórias da vida. Você também pode compartilhar a sua história com a gente. Manda aqui pro e-mail da nossa produtora, né? Priscila.moraes@redebahia.com.br. Priscila.moraes@redebahia.com.br. Tá esperando aqui o seu e-mail. Quem tá mandando hoje, contando a sua história, é o Rafael. Bom dia, Júnior Moreno. Bom dia, Rafa. Quero contar para você, para os seus ouvintes, um pouco do que eu estou passando, pois eu sou estudante. Estudante de curso superior e não é nada fácil como muita gente imagina. Olha, nunca pensei que fazer um curso de faculdade pudesse me fazer sentir-se tão perdido. Desde pequeno, meus pais sempre me empurravam para ser médico. E a princípio eu gostava, né, dessa coisa de cuidar das pessoas. A gente se acha, né, no momento especial da vida, de cuidar das pessoas, da saúde. Mas agora que eu tô cursando realmente o curso de medicina, eu tô pensando mais lá na frente, sabe? E comecei a me questionar. É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu vou seguir pra minha vida? A pressão da família, desde sempre, foi uma coisa louca pra isso, né? Eu acho que todo mundo já deve ter passado aí por esse tipo de coisa, né? O que a família espera, o que a família planeja da gente. Mas eu não sei se o meu sonho hoje é esse, ser médico. Porque, sei, eu tô fazendo curso e isso não tá me deixando feliz. Eu tô estudando pra ser médico, mas eu me pego pensando em outras coisas que eu gosto mais de fazer. Me vejo fazendo mais. E há um conflito danado entre o que eu sinto e o que eu devo fazer. Coisa de cérebro e coração, sabe, Moreno? É meio assustador. Eu tô aqui na minha zona de conforto, todo mundo apoiando e eu fazendo o curso, mas no final das contas, eu não tô conseguindo suprir minhas próprias expectativas sobre realização pessoal. Não tá sendo nada fácil enfrentar a pressão e o medo de desapontar. Mas a gente só pode realmente ser feliz quando a gente tá seguindo aquilo que faz o coração da gente bater mais forte. Um abraço pra você, Moreno, e obrigado por ler o meu desabafo de vida. Não é nem história, né? Desabafo de vida. Agradeço essa oportunidade. Um abraço pra vocês aí da Bahia FM. Valeu, Rafael! É uma escolha complicada, né? Aquilo. O que faz o seu coração bater mais forte? Você não falou aqui. Você não disse no seu e-mail. O que é que tá fazendo o seu coração bater mais forte? Tem como, para e pensa aí, tem como você conciliar as duas coisas? Trazer isso pra dentro da medicina? Opa, olha aí. Não é? Ah, não, mas eu gosto, tipo assim, eu gosto de teatro. Mas tem como você trazer isso pra dentro da medicina? Opa, tem. Dr. Pat Adams, foi, né, um médico famoso, que fazia apresentações teatrais, né, para as crianças em hospitais. Olha aí. Ah, não, mas é tal coisa, eu posso trazer isso para a medicina? É um primeiro pensamento, não é? Como eu posso trazer isso que eu tanto gosto de fazer com algo que eu estou fazendo ali também, que é uma missão importante? Ah, mas não dá certo, Moreno. Então, aí você começa a pensar diferente, né? Você já está com o meio caminho andado. Não que você deva se acomodar, né, em fazer isso. Mas você pode trazer o que o seu coração, porque a gente é adulto também, a gente tem que ter a coisa racional, né? Se a gente for viver só pela emoção, né? Vira uma loucura a vida, a sociedade vira uma loucura, né? Imagina, todo mundo meio na rua agora vivendo pela emoção, não é? Vira uma loucura. Então tem coisas, tem decisões que a gente precisa tomar na vida, que nem tudo vai agradar a gente mesmo, né? Nem tudo é sonho, nem tudo tem coisas que a gente precisa pisar o pé no chão e viver a realidade. Essa que é a grande verdade. Posso abandonar? Pode também, claro, a vida é sua. Mas a gente não pode pensar sempre com tudo ser emoção. Como eu falei, imagina se todo mundo agora no meio da rua fosse só emoção, né? Todo mundo sai, não é emoção, vou agora andar no meu carro a 150 por hora. Não é emoção, vou subir nessa árvore fazendo, não é emoção, né? Na maluquice. Então, tem hora que a gente tem que parar, respirar. Opa, peraí. Eu preciso tomar decisões, eu não posso ser só emoção. Eu não posso fazer só aquilo que eu gosto. Tem muita coisa que a gente vai ter que engolir sapo na vida, né? Palavra de quem já tá chegando nos 50 anos, tá? 8h33 da manhã, já já tem a oração com o Padre Avelino. É uma mistura de três. Esse clima maravilhoso. Tá estranho demais, também não sei explicar. A gente ainda tá junto, mesmo tempo não tá. Sorriso maroto! Só vai deixando rolar. A gente nem dá pra junto. Mesmo tempo não dá. Ultimamente as nossas ligações já não tem mais meu te amo no final. Nossa conversa é só bom dia, boa noite, oi e tchau. Quem vai ter coragem de olhar nos olhos? Dizer que não tem mais forças pra tentar continuar. Não tenho coragem, às vezes eu choro, porque sei que você também não sabe como terminar. Quem vai ter coragem de olhar nos olhos e dizer que não tem

parabenizando hoje a filha Gabi. Parabéns, Gabi. Felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe sempre você. Carlos Alberto, oração de bênçãos pela esposa e filhos. Adeus, agradece mais um dia, oração de paz e saúde no mundo inteiro. Bênçãos na vida de Ana Paula no Arinoso, também aniversariante do dia. Maria da Purificação, apresentando toda a família. A Osana Caolino também, Deus abençoe. Verinha, parabenizando seu sobrinho Hércules. Também o amigo Dinho Cabeleireiro, em Cajazeiras 11, os aniversariantes, Hércules e Dinho. Tarcísio pede oração pela sua sobrinha, também aniversariante. Tantos aniversariantes, hein? Coisa boa, tanta gente celebrando a vida. Ana Beatriz, que faz aniversário hoje, o Tarcísio, tio Tarcísio, para a sobrinha Ana Beatriz. A Rayane pede bênçãos por toda a família. Maria das Graças, em Veracruz, oração também pela família. Jono Cabula pede pela sua aposentadoria. Bianca, oração por toda a família. Família Vasconcelos. Antônia Raimunda também pedindo bênçãos por ela e família. Professora Rose, que Deus abençoe. Fátima Souza, oração de bênçãos e saúde pelo seu irmão. Luzinete Aleixo também apresentando toda a família em Brotas. Que Deus abençoe os nossos aniversariantes. Miguel Ramos, 17 anos. Djalma, aniversariante do dia também. Parabéns, Hércules. Dinho Cabeleireiro, Beatriz Neri, Sandra Maria, Ana Paula Freitas, Laura, em Candeias, 3 aninhos, Ana Beatriz e Gabriele Malandras, nossos aniversariantes. Deus abençoe sempre. Padre Avelino, bom dia, padre. Bom dia, amados e amadas de Deus. Quinta-feira, a quinta-feira é linda, dia de adoração, dia de buscar um pouco mais a Deus, aí onde você estiver agora, sobretudo você que precisa de uma bênção especial, você que, olha, está ligadinho aqui na Bahia FM, que está pedindo uma bênção especial para o Senhor, você pode ter certeza de uma coisa: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Em todas as circunstâncias, Deus tem uma bênção preparada para nós, mesmo aí quando você não sabe o que fazer, acha que está tudo perdido. Diga as palavras do Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Olha, às vezes a melhor luta é parar e se entregar a Deus e deixar Deus agir. Você pode ter certeza que quando não podemos, Ele pode. O que eu não sei como fazer, Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Que esta manhã, que este dia, que a sua vida seja feita sobretudo pelas graças e pelo poder de Deus, e que Nossa Senhora interceda por você. São Miguel te defenda e te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre Avelino, muitas bênçãos para todos nós nessa quinta-feira. 71988688870, participa você também, manda esse beijo, bom dia, na manhã mais positiva do rádio brasileiro. Belo! Tanto tempo faz que a gente transa e não se conversou. Tanto vício, tanta fuga pra saber se é amor. Sei que você pensa que isso passa e vai. Só transas, oh, oh, oh. Faz de conta que não se quer mais. É trans e tanto faz. Quando se quer mais, hey, a gente diz bye bye. A gente quer. É

nem sabe a receita de viver feliz. Não dá pra separar o que é real do sonho, e nem eu de você, e nem você de mim, e nem eu de você, e nem você de mim. Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz, vai, vai, tristeza, não precisa voltar. Eu não tô aqui pra sofrer, vai, vai, tristeza, vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz, vai, vai, tristeza, não precisa voltar. Já sei pedir conselhos. Se eu sofrer, quem é que vai chorar por mim? Já sei olhar pra mim sem precisar de espelhos. Não me diga que não, e nem me diga sim. Não me FM, 8h53 da manhã, recordando lá os anos 80, Sandra de Sá, uma das vozes mais potentes do nosso país. Sandra de Sá, Bye Bye Tristeza. E assim, pra quem começa o dia ouvindo a Bahia, né? Bye Bye Tristeza, tchau, tchau. Manhã total. Bahia FM. Gil Amorim, um beijo. Rita de Cássia com a gente também. Obrigado pela audiência de todo mundo aí. Beijo grande pra você. Obrigado pela audiência também. Vai ficando por aqui o nosso Manhã Total. De volta amanhã, hein? A partir das 6, logo após o Minha Fé com o Padre Avelino. Mas eu tô chegando mais cedinho, 5 da manhã, com nossa programação. O nosso Minha Fé amanhã. A gente se encontra por aqui, hein? Naldão Animal já deu as caras. E aí, meu querido? Bom dia, ouvintes da Bahia. Cheguei pra comandar a festa até o meio-dia. Daqui a pouquinho tem ligação Bahia FM com... Tem o quê? Com... Ah, os quadros? Comigo! É, pensei que você ia falar com o Naldão. Pois é. Tem o Tá Ligado, tem o Tocou no Plim Plim, tem as notícias dos famosos, tem muita informação, tem diversão, tem as mensagens positivas de hora em hora. Tocou no Plim Plim é bom, viu? Oi? Tocou no Plim Plim é bom. É bacana pra caramba. Tocou no Plim Plim. Se tocou no Plim Plim, é sucesso. Vou tocar no Plim Plim também. É, filho. O sino é o sininho, filho. Vai blém, blém, blém, blém. Blim, blim, blim. Fica à vontade, tá? Vou apertar lá o do sininho. Você aperta, faz como, não? Blim, blim, blim, né? Tem o sininho aqui, você vai perceber. Você aperta, faz blim, blim, blim. Blim, blim, é. Uhum. Tá bom, Naldão. Bom trabalho, viu, Naldão? Valeu. Agora, bye, bye, aperta tristeza. Aperta devagar, que dói. Gente, um beijo grande pra todo mundo. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser, 5 da manhã, hein? É cedinho. Tem notícia no ar. Informe Bahia FM. Oferecimento Dia dos Pais, Le Biscuit, presentes para todo tipo de pai. Pague sua conta de luz com o Pix e concorra a prêmios Neo Energia Coelba, mais por você. A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia prorrogou o prazo de inscrições para o processo seletivo para representante territorial de cultura. Agora os interessados têm até sexta-feira para se inscrever. O edital oferece 31 vagas temporárias com contratação por meio do REDA. Seleção será realizada em etapa única, com uma avaliação curricular de caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados irão atuar em ações de articulação, mobilização e suporte técnico às políticas culturais estaduais nos municípios. Os salários serão de R$ 3.500. O processo contempla os 27 territórios da Bahia. Os interessados devem se inscrever no site selecão.ba.gov.br. selecão.ba.gov.br. E boa sorte! A sua estação. Da Vaca, há mais de 30 anos, levando o melhor em laticínios para a sua casa. Só dá ela. 70 anos do G Barbosa. São 700 mil em prêmios, milhares de vales compras e frete grátis no site. Baixe o app e a cada R$100 em compras, informe seu CPF no caixa e ganhe um giro na roleta premiada. Girou, ganhou, levou. E você ainda economiza levando produtos das marcas Lacta, Colgate, York, Sadia, Perdigão e Amstel. Beba com moderação. 70 anos do GB, 70 anos do GB. O parabéns é pra você. Bahia em ação. É a Bahia FM nas ruas. Nas lojas Pai Bim, na Liberdade. É Alan Rutz que tá por lá. Fala, Alan. Bom dia. Muito bom dia para você ligado na Bahia FM, para você que mora na região da Liberdade e adjacências. Atenção, não compre nada até esta sexta-feira. Vem aí a mega inauguração das suas lojas Goiabim. A maior rede de eletromóveis da Bahia está de cara nova, no espaço ainda maior. Só na Guaimbim você encontra o maior estoque pronto entrega. É pra comprar e levar na hora. A maior variedade de marcas dos melhores fabricantes do Brasil. E pra falar de preço e promoção, estou aqui com ele, o especialista da economia. Bom dia, Robson. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Bahia FM. É isso mesmo, hoje nós estamos aí, né, já na pré-inauguração das lojas Guaibim. Amanhã vai ser o grande dia, né, dia 15, sexta-feira. Então, quem trabalha, quem mora aqui na Liberdade e bairros próximos, com certeza vai aproveitar a grande promoção que nós temos aí. Para vocês terem uma ideia aí, quem está nos ouvindo, nós temos aí refrigeradores de R$ 3.500 por R$ 2.999. Caixas amplificadas Gradiente de R$ 1.899 por R$ 1.199. TVs de 50 polegadas de R$ 2.200 por R$ 1.799. Nós temos TV também de 32 polegadas por apenas R$ 899. Tudo isso parcelado em até 18 vezes sem juros. Então corra para cá, porque as lojas Guaibim tá maior na Liberdade para te oferecer melhor condição e oferecer um conforto ainda melhor para todos os nossos clientes. É isso aí, é nessa sexta-feira, 15 de agosto, a partir das 9h30, mega inauguração das lojas Guaimbim, no bairro da Liberdade. Anote o endereço, Estrada da Liberdade, número 350, no antigo Bradesco. Venha e aproveite preços imperdíveis e exclusivos dessa inauguração. Tá na Guaimbim? Tá na mão. A maior da Bahia, não tem comparação. Bahia FM, ligada em você. Olá, você que está procurando emprego. Temos vagas no campo, em casas de família, trabalho de domingo a domingo, sem alimentação. É um absurdo, né? Isso é trabalho escravo. Ele ainda existe e é crime. Muitas vezes vem disfarçado de uma ótima proposta de emprego com falsas promessas de benefícios. Se desconfiar, Disque 100 e faça uma denúncia anônima. Bahia, governo do estado presente. Dignidade pra gente. Na Meg Oftalmodei, cuidar da sua saúde é a nossa especialidade. Com tecnologia moderna e hospital dia oftalmológico completo, realizamos cirurgias de catarata, retina e muito mais. Com a qualidade de quem é acreditado ONA nível 2. Ligue 3617-9090 ou WhatsApp 99145-1128. Diretora Médica Doutora Edeusuíta Castro, CRMBA 4749. RQE 3910. Venha cá, pai! Vai perder as ofertas da Top Magazine, é? Aqui tá tudo barato, meu filho! Home Vitron, só R$109,90 mensais. E você tá achando que é só oferta boa? Aqui é entrega e montagem de graça, viu? Mesa Classic com 4 cadeiras, R$139,90 mensais. E não é só isso não. Além desses produtos, você pode comprar a loja inteira em até 12 vezes sem juros. Top Magazine, a loja baiana de verdade. Bahia. Meus amigos e minhas amigas, aqui é Danilo Ribeiro. Tô passando para convidar você para acompanhar o Globo Esporte na Rede Bahia. De segunda a sábado, depois do Bahia Meio-Dia, tem uma programação muito legal esperando por você. Cheiro! Quando ele chegou, foi uma alegria. Logo se tornou membro da família. Durante toda a vida, foi uma grande companhia em passeios, petiscos e chamegos. Por isso, quando for a hora da despedida, ele merece uma homenagem especial. Conheça o Plano Pet Bosque da Paz, com cremação exclusiva para pets, translado, urna e cerimônia por R$ 29,90 mensais. Seu pet é da família e merece sua homenagem. Siga nosso Instagram, Grupo Bosque da Paz. Uma joia que expressa o sentimento. Torna especial qualquer momento. Brandão Joias. Ouro, prata ou folheado. E o relógio que combina. Brandão, uma joia com amor e nobreza e fascina. Brandão Joias. Pra quem gosta e sabe o que é bom. Brandão. Brandão Joias. Novidade tem. Brandão Joias. Siga a gente no Instagram. Brandão. A maior revendedora de joias da Bahia. Salvador, prepare-se! De 28 a 31 de agosto, das 10 às 21 horas, volta a Alameda das Grifes do Shopping da Bahia, o evento mais esperado do ano. O Pop-Up Shop. Descubra marcas exclusivas escondidas pela cidade. Anote agora! De 28 a 31 de agosto, na Alameda das Grifes do Shopping da Bahia. Pop-Up Shop, a sua próxima marca favorita está aqui. Arroba Pop-Up Shop _. Apoio Rede Bahia. Sua visão merece o melhor cuidado. Na Meg Oftalmodei você encontra consultas, exames, procedimentos e cirurgias como catarata e retina em um hospital dia oftalmológico completo, com tecnologia moderna e acreditação ONA nível 2. Agende sua consulta 3617-9090 ou WhatsApp 99145-1128. Diretora médica Dr. Edeusuita Castro, CRMBA 4749, RQE 3910. Teu coração passa nada, nada, nada, frio está. Como é que esse amor se acaba? Esse sucesso você ouve na Bahia FM. Bahia FM, alegria todo dia. Renove, organize, Le Biscuit, tudo no lugar certo e do jeito que você gosta. Caixa organizadora Rattan a partir de R$14,99. Sapateira 8 pares Arte por R$39,99. Arara organizadora Casa por R$89,99. Estante com 3 prateleiras São Bernardo por R$89,99. Conjunto com 20 cabides de madeira Casa por R$99,90. Gaveteiro de chão 3 gavetas São Bernardo por R$89,99. E tudo em até 10 vezes sem juros. Aproveite! A Lê é pra você! Com a Neo Energia Coelba, pagar sua conta com Pix vale prêmio. É isso mesmo! Pague sua conta de luz em dia no Pix e concorra ao valor de um carro zero quilômetro. E tem mais! Você ainda participa de sorteios mensais de um ano de conta paga. Não perca essa chance! Saiba mais em contacompix.com.br e participe. Quanto mais você paga no Pix, mais chances tem de ganhar. Neo Energia, mais por você. Oi, mãe. Foi tudo bem ontem na consulta, mas vou ter que fazer alguns exames de laboratório. Onde você fez os seus? Filha, fiz aí no Imbuí. No Laboratório Spallanzani, ambiente amplo e confortável, pessoal simpático. Ah, fiz também meus exames de ecocardiograma, ultrassonografia e Holter. Puxa, legal, mãe, assim não preciso sair daqui. Um beijo, mãe, tchau. Laboratório Spallanzani, sua saúde é o nosso melhor resultado. Mês dos Pais, seu paizão merece um presentão do Fazendão. Escada de alumínio 5 degraus Mó, R$179,90 à vista. Furadeira de impacto Shoes, R$159,90 à vista. Churrasqueira de alumínio pérola dura forte, R$239,90 à vista. Mais de 1.000 modelos de pisos com descontos de 20% à vista ou 10% no cartão. Parcele até 12 vezes sem juros. Entregue até 48 horas. Venha pela 29 de março. O Fazendão, Cajazeiras 10. Na Semana dos Pais, Ares Motos tem Honda no precinho e presentão pro papai. Start por 18.320, Twister por 26.700 e mais, fazendo seu consórcio em agosto, você paga parcelas a partir de R$188,70 e ainda ganha R$150 em produtos Honda Store na contemplação. Consulte condições. Semana dos Pais, Ares Motos. Essa é a Honda. R$300 em consumação nas 10 horas de arrocha. Só a Bahia FM te dá esse presentão. Continue com a gente e participe. Bahia FM. hora de matar aquela saudade de dançar coladinho. É pra arrochar até umas horas. A Bahia FM leva você e mais um amigo pra curtir as 10 horas de arrocha. Com Silvano Salles, Unha Pintada, Devinho Novaes, Tairone e muito mais. E pra regar a sofrência, você ainda leva um combo de R$ 300 em consumo de bebidas.